indígenas, quilombolas, geraizeiros, comunidades de fundo de pasto, extrativistas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores, catingueiros. Essas são algumas das populações tradicionais que fazem do semiárido um lugar cheio de tradições e histórias. É diversidade de ritmos, de festas, de crenças e sabores. É também luta por direitos, justiça e sobrevivência. Desde o período colonial, as populações tradicionais são vítimas de injustiças com várias formas de violência. A negação do direito à terra e a desvalorização cultural são fortes entraves para a cidadania dos povos tradicionais no Brasil e no semiárido. O preconceito e o genocídio também fazem parte desta realidade. A cada dia, essas ameaças sociais e ambientais colocam em xeque a existência das comunidades tradicionais no Brasil. As populações tradicionais resistem e lutam, exigindo justiça e preservando sua cidadania. Ao declarar a convivência com o semiárido, há 15 anos, a ASA apresentou propostas e afirmações favoráveis às populações tradicionais. Criticar a insustentabilidade das grandes obras na região é uma forma de lutar contra a injustiça territorial. A ASA defende também os biomas da Caatinga e do Cerrado, preservando assim as condições de vida para as populações tradicionais. Outro ponto importante é a valorização do saber e das culturas tradicionais do semiárido. A ASA abraça as populações tradicionais do semiárido para a convivência com as diversidades e luta contra as adversidades. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.